samba pra frente, dois pra trás. Nega, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo. Nega, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo. Nega, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo. O escuro do meu quarto tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá. Vou pro meu soleiro pra te esquecer e volto, cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai. Mais, mais, é um dá pra frente e dois pra trás. Nega, volta.